Sul toca tudo do Pará.

Produções, detonando só as melhores. Amor, me digam.

apenas um toque seu. Nesse maldito desejo, o culpado sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer que eu amo você. Banda Rafa. Entre razões e razões, quem prevalece é o coração. Esse maldito desejo, o culpado sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer que eu amo você. Tenho medo de que algum dia você possa mudar. Te amando e estou feito louco a esperar. Um toque, um beijo, um olhar. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ter, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer: te amo, eu amo você. O considerado da galera. DJ Nem das Produções comanda o novo Genição. A gente se liga em você.